dos que decretam leis injustas, que o pobre e o aflito vão ferir. Mas no dia da visitação, o Senhor é quem vai nos redimir. Não temas, povo meu, em Sião, a Assíria não prevalecerá. O Senhor dos exércitos é nossa salvação, a sua unção nos libertará. A ira se estende, mas a esperança, o fogo da luz vem nos purificar. Dos altos e dos baixos, Ele é a confiança. Em Seu amor, vamos nos firmar. Não temas, povo meu, em Sião, a Assíria não prevalecerá. O Senhor dos exércitos é nossa salvação, a sua unção nos libertará. As correntes caem na rocha de Oreb, a vitória vem. Nosso Deus forte, em Ti nos estribamos, o resto de Israel, em Ti confiamos. Não temas, povo meu, em Sião, a Assíria não prevalecerá. O Senhor dos exércitos é nossa salvação, a sua unção nos libertará. Não temas, povo meu, em Sião, a Assíria não prevalecerá. O Senhor dos exércitos é nossa salvação, a sua unção nos libertará. Português e worship, acústica guitarra, piano, 70 horas pepiana.